O mundo conheceu nesta sexta-feira onde cada seleção classificada para a Copa de 2014 irá disputar as partidas da fase de grupos do Mundial. O Brasil terá 12 cidades-sedes em todas as regiões do país. Para a Foz do Iguaçu, a expectativa é de que algum dos 32 países que disputam a Copa possa se preparar para o torneio aqui. A FIFA selecionou dois projetos da Terra das Cataratas como candidatos a centro de treinamento. A cidade já recebeu a visita da delegação da Coreia do Sul. O país asiático caiu no grupo H e irá jogar em Cuiabá, Porto Alegre e São Paulo, cidades a poucas horas de voo do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Gilmar Piola, um dos representantes do grupo que está fazendo contato com as delegações, se mostrou confiante ao falar das possibilidades dos sul-coreanos treinarem na cidade. A Coreia, com essa definição desses locais de jogos, a Coreia é quase certo que venha para Foz do Iguaçu. Outra seleção que terá jogos a poucas horas de voo de Foz do Iguaçu é a Austrália, que está no grupo B. Os australianos têm jogos em Cuiabá, Porto Alegre e Curitiba, onde enfrentará a atual campeã do mundo, a Espanha, na Arena da Baixada. Para a Piola, outra possibilidade é receber a Rússia. Os russos estão no mesmo grupo da Coreia do Sul e jogam em Cuiabá, Rio de Janeiro e Curitiba. De acordo com Piola, já houve contato da equipe de Foz do Iguaçu com a delegação do país. Ele conta que no estádio Pedro Basso, as obras para se adequar ao padrão FIFA estão em ritmo acelerado. Estamos nas obras de terraplanagem. Nós temos que ter que tirar ali mais de 300 caminhões de terra para formar a base do novo campo, né? Onde nós vamos adicionar ali para fazer a drenagem cerca de 5 mil metros cúbicos de pedrisco e areia média lavada, ou seja, que vai fazer toda a base do novo campo para a gente colocar a grama que a FIFA exige e por cima, né? E vamos ter que fazer daí a iluminação, fazer o vestiário, academia, melhorias do entorno e tudo mais. Ainda de acordo com Piola, apenas o estádio está com as reformas em dia para se tornar centro de treinamento no Mundial. O CT do Iguaçu Resort ainda não é uma realidade. Estamos correndo atrás de patrocinadores, atrás de investidores, para ver se viabilizamos, já que o empresário dono do hotel não se dispõe a fazer o investimento necessário que a FIFA exige. Piola também explica que após a definição dos grupos, o prazo para que as seleções confirmem à FIFA onde vão treinar é pequeno. Tem um prazo para as seleções visitarem os CTs, né? Vamos ter muitas visitações nos próximos dias, né? Inclusive aqui em Foz do Iguaçu, e parece-me que até o dia 15 de janeiro tem que estar tudo definido já. Até o 15 de janeiro vamos saber qual a seleção que vai ficar em Foz do Iguaçu. Nos próximos dias está prevista a visita de mais delegações a Foz do Iguaçu, mas a origem dos países ainda não foi divulgada. Maurício Freire, para a CBN Foz.